Edinho Rabelo. Uma estrela no céu fez lembrar a canção que tocava na nossa primeira noite de amor. Hoje eu sou o seu réu, preso nessa paixão, mas ainda tenho medo de te dar meu coração. Será, será que é só na cama? Será, será que você me ama? Será, será, por favor me diga, pra gente ser feliz. Entreguei de corpo e alma sem temer a solidão. Só preciso saber se é da boca pra fora ou das juras de amor que você faz naquela hora. Será, será que é só na cama? Será, será que você me diga, pra gente ser feliz? Estúdio Jovem das Produções. Por favor.